com alguma surpresa nossa, tanto e particularmente minha também, enquanto Presidente da Junta, portanto, através da notícia que foi ontem, tanto posta a circular, quanto à aprovação das anexações das uniões de freguesias e das respectivas freguesias que faziam parte dessas uniões de freguesias. Ora, naquilo que nos tocava aqui a nós, tanto que era o caso da desagregação da freguesia do Herval com a freguesia de Vila Franca da Beira, pronto, nós em devido tempo, portanto, metemos o processo portanto, para a Assembleia da República, depois das aprovações devidas, quer por parte da Junta de Freguesia, do Executivo, quer por parte da Assembleia de Freguesia, como também da Câmara Municipal e da própria Assembleia Municipal. Portanto, todos os parceiros foram praticamente unânimes, portanto, foram praticamente por todos, portanto, por unanimidade. O processo portanto, ia bem argumentado, com boa argumentação, no nosso entender. Numa segunda fase, depois eles pediram, portanto, a tal dita Comissão da Assembleia da República, a 13ª Comissão, pedimos mais elementos, particularmente a nível da parte financeira das freguesias, de uma e de outra, portanto, e nós, obviamente, portanto, justificámos, portanto, perfeitamente, portanto, essa parte, havendo uma desagregação, portanto, a parte financeira, quer da freguesia de Herval da Beira, quer da freguesia de Vila Franca da Beira. Pronto, e nós demonstramos perfeitamente que mesmo financeiramente, independentemente de outros critérios que, portanto, que existiam na lei, tanto Vila Franca da Beira, tanto que era o caso, neste caso pretendia a sua desagregação, e da parte do Herval, da freguesia de Herval, não havia tanto inconveniente nenhum, não havia problema nenhum nisso, portanto, mas a expectativa maior, digamos, tanto era tanto da parte da freguesia de Vila Franca da Beira e dos eleitos da freguesia de Vila Franca da Beira. E também da população, logicamente. Em termos processuais não terá falhado nada, não é? Em termos processuais nós demos portanto, todos os elementos que eram necessários portanto, dar portanto, para a dita comissão, tanto da Assembleia da República. Parece que haveria alguma preocupação em termos da questão financeira, portanto, havendo a desagregação destas duas freguesias. Ora, essa questão, portanto, como nós demonstramos, portanto, não se punha, porque na parte financeira a freguesia do Herval continuaria, portanto, com a sua autonomia financeira na mesma, sem qualquer problema, e também por parte da freguesia de Vila Franca da Beira iria também ter a sua autonomia financeira, que daria perfeitamente para, portanto, o funcionamento, portanto, da freguesia de Vila Franca da Beira, caso fosse desanexada. Uhum. Como, aliás, era dela já anteriormente, portanto, era autónoma financeiramente, antes de haver a agregação, em 2013. Portanto, não era por aí, portanto, que haveria qualquer tipo de problema. Agora, sinceramente, nós não entendemos, e eu sinceramente também não entendo, que depois de toda esta argumentação que foi enviada para a dita Comissão da Assembleia da República, portanto, foi, de certa forma, alguma surpresa nossa, que a freguesia, portanto, esta anexação não tenha sido considerada. E eu, sinceramente, gostaria de saber, e com certeza que ainda iremos questionar, portanto, a dita Comissão, para saber exatamente qual foi o motivo ou os motivos que causaram, efetivamente, tanto isto. Porque portanto, é que esta vai ser tomada não... essa diligência, não é? Tentar perceber, junto da comissão. o que é que falhou, portanto, o que é que motivou, de facto, esta decisão. Claro, exatamente. Nós depois de termos apresentado todo o argumentário, portanto, que no nosso entender era perfeitamente válido, e nós, sinceramente, gostaríamos de saber. Portanto, iremos portanto, questionar a dita comissão, portanto, o porquê e quais foram os critérios, portanto, e o que é que efetivamente existia ou existiu, portanto, na análise portanto, desta desagregação, que efetivamente não cumpria. Portanto, isso é que nós portanto, vamos querer portanto, tentar saber, não é? Porque, sinceramente, foi com alguma surpresa, tanto que nós tivemos, ao vermos que não foi considerada, tanto esta desanexação de Herval e Vila Franca.